Bienvenidos al paraíso tropical. A sus puestos. La carrera va a comenzar. Vê, já nasce o sol. O dia vem cheio de luz e azul também. E meio a tanta paz, é tão difícil crer que neste mesmo instante morre alguém. Mas devo pensar que enquanto o sol brilha pra mim, a sombra além, e eu canto triste enfim, me vem num dia assim lembrar quanto de bom preciso dar pro mundo transformar, poder o amor cantar e então sorrir. Num dia de sol, num dia de sol, num dia de sol, num dia de sol.